Novaes, simplesmente o Mãezinho, em ritmo de seresta pra você. E essa eu dedico a Ginelson. Simão! Sei que para me matar, teu olhar, linda como a cor do mar, ser feliz. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar flutuando pelo céu, louco de amor até meu castelo de areia na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até meu castelo de areia na quebrada da maré. Meu castelo de areia na quebrada da maré.